uma paragem perto de casa e que os traz para a escola. Exatamente. O conceito é mesmo esse. É um autocarro feito de pessoas para pessoas, que tem um horário, como todos os outros autocarros, mas que em vez das rodas que deslocam o autocarro normal, são os pés das crianças e dos adultos que as acompanham, no fundo, que são os condutores, não é, deste autocarro. E, para além do horário fixo, tem também paragens fixas, que são definidas de acordo com a escola, com as crianças e com as famílias. E o objetivo é que todos os dias, uma determinada hora, se possam concentrar as crianças nestes pontos e todas se deslocarem em conjunto para a escola. Os adultos que fazem, que são condutores, são, por um lado, pessoas da APSI, por outro, familiares dos... Os avós, os pais dos meninos. A ideia, aliás, é que a APSI seja um mero facilitador, não é? O objetivo é, de facto, como já acontece noutros países, que sejam as próprias famílias, sejam as próprias famílias a organizar-se entre si, que possam ser os pais, os tios, os avós, a fazer este acompanhamento, esta condução do autocarro humano, criando até uma escala entre si, não é? Portanto, também uma partilha desta responsabilidade e deste tempo, sendo que todos no final ganham, porque os adultos que acompanham ganham, porque acompanham as crianças, também fazem o seu exercício físico, usufruem do espaço público e daquilo que o espaço lhes oferece, usufruem do contacto com as crianças e, ao mesmo tempo, se partilharem entre si, nos outros dias também têm mais tempo livre para fazer outras atividades. As crianças, por seu lado, são as mais fáceis de ganhar para este autocarro humano, e é muito engraçado que elas descrevem, quando nós perguntamos quais são os benefícios, não é? Quais são as vantagens, o que é que elas gostam mais do andar a pé, do vir no autocarro humano, sobretudo, muitas referem o fazer amigos, e é realmente, sabe-se que o vir a pé em conjunto e a conversar permite este estabelecimento de laços e relações, não só com os adultos, mas com as crianças da sua idade. Alguns referem o sentir o vento no nariz, ouvir os passarinhos, o ter mais tempo para conversar. Até lembro-me de uma criança que me dizia: aproveito para rever a matéria com os meus amigos, chego mais cedo à escola, chego com mais energia. É também uma questão que as crianças referem, não dito desta forma, mas chego menos cansado, talvez venho mais desperto e já mais preparado, que são tudo efetivamente benefícios e vantagens do andar a pé, que nós sabemos, mas que as crianças transmitem de uma forma muito, muito natural e muito sentida. Nós hoje estamos numa sala de aula da escola de Santa Clara, aqui mesmo ao lado do Panteão, Santa Clara. É uma sala do terceiro ano? É uma sala do terceiro ano. Com meninas e meninos à volta dos 8 anos de idade. 8, 9 anos. Eles já fizeram uma primeira avaliação de percursos. Exatamente. O nosso trabalho com esta escola e com esta turma, naturalmente, começou precisamente pelas crianças identificarem no ambiente real, portanto, no espaço público, na rua, e de uma forma guiada e com um instrumento específico que nós construímos para fazer com as crianças, identificarem quais eram não só os pontos fracos, mas os pontos fortes também deste espaço aqui à volta da escola e no fundo dos trajetos que fazem. Tiveram a oportunidade de observar, por exemplo, os passeios, em termos de largura, em termos de manutenção, as zonas de atravessamento também, em termos de localização, se estavam bem mantidas, por exemplo, se tinham ou não carros estacionados, é outro aspecto que é avaliado, não é? O próprio comportamento dos condutores, a velocidade dos veículos, se existem muitos veículos ou não, e ainda o ambiente. Apuraram conclusões, foram eles próprios quem apontou conclusões. Sim, regra geral, aqui nesta zona, nas escolas desta zona, que são zonas que estão inseridas no centro histórico, os passeios estreitos aparecem como ponto a melhorar, com umas carinhas, eles têm que fazer uma avaliação, têm quatro carinhas, uma carinha vermelha, uma cor de laranja, uma amarela e uma verde, portanto, e tendencialmente aqui os passeios, a largura dos passeios tende para ser para o cor de laranja vermelho, ou seja, na zona que é menos positivo, os passeios estreitos, muitas passadeiras muitas vezes ou mal pintadas já, ou com carros estacionados em cima das passadeiras, são muito sensíveis à questão da limpeza no espaço público, é curioso, referem muito o lixo que é abandonado ou mesmo os dejetos dos animais, é uma questão que se reflete muito na avaliação das crianças, a falta de espaços verdes e de espaços para brincar. Como é, Sandra, esta tarefa de montar um autocarro humano? É uma tarefa enorme. Não é assim tão difícil. basta, no fundo, porque andar é a forma mais natural toda a gente se deslocar. Uhum. Parece mais complicado do que é. Na verdade, andar é muito fácil. O que é preciso? É ver é preciso alguém gerar, numa gerar escola, a confiança com os pais, com as famílias. E, em primeiro lugar, haver alguém numa determinada comunidade escolar que está interessada em envolver-se neste movimento do andar a pé. Isto é o principal para que as coisas funcionem. Havendo uma pessoa que se queira dedicar e construir, no fundo, este grupo de crianças e de pessoas que andam a pé, pois tudo se torna fácil, não é? É uma questão de organização, por assim dizer. Para já, de vontade de organização. Está a trabalhar com esta Escola de Santa Clara? E não só. Este projeto, o projeto do Siga a Pé, que aliás, para além da APSI, inclui o Coletivo Zebra, a ACAM, a Associação de Cidadãos Automobilizados, o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, o Gil Vicente, o Agrupamento de Escolas Gil Vicente e a Voz do Operário, e é feito com o apoio do BIPZIP, da Câmara Municipal de Lisboa. Inclui 5 escolas, é a B1 Santa Clara, que foi a escola onde nós estivemos agora e com a qual estamos a fazer esta atividade neste momento, é a B1 do Castelo, a Voz do Operário, precisamente aqui da Graça, e ainda temos mais 2 escolas do agrupamento Nuno Gonçalves, que é a EB23 Nuno Gonçalves, portanto já com alunos do 5º ano, e a arquiteto Vítor Paula. Nós trabalhamos com as turmas do 3º e 4º ano e, no caso da Nuno Gonçalves, com o 5º ano. E como foi a receptividade das escolas a esta proposta? De uma maneira geral, as escolas é um tema que têm muito interesse e gostam de trabalhar e desenvolver. Portanto, recebem-nos de uma forma bastante aberta e são bastante flexíveis, não é? O que é, obviamente, também essencial para a APSI poder fazer este trabalho com os seus parceiros, que é um trabalho de um ano letivo, neste caso, para deixar a semente, e depois o objetivo é que o autocarro humano depois perdure. Começa a funcionar já no ano que vem, no próximo ano letivo, setembro. E idealmente de uma forma autónoma, que normalmente não acontece no primeiro ano, às vezes nem o segundo. A APSI e os seus parceiros terá que continuar a apoiar estas escolas para continuarem a manter de uma forma diária ou mais frequente possível o autocarro humano. Isto é, o objetivo é tornar o autocarro humano uma forma de vida quase.